eu vou ser cobrado pela atitude que eu tomei. Com toda a certeza do mundo eu vou ser cobrado, porque cada pessoa que estava na estrada, naquele momento, que cruzou comigo naquela rodovia, correu risco, e eu sou responsável por isso. Então, um segundo ponto que eu gostaria de discutir quanto à responsabilidade do nosso livre-arbítrio é isso. Existe burla, existe impunidade perante as leis dos homens, mas não tem, é impossível burlar as leis de Deus. Não há impunidade perante as leis de Deus. O que a gente fizer de errado, nós vamos ser cobrados e vamos resgatar. E um terceiro ponto é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Eu costumo brincar. Eu adoro essa questão, cara. Eu dou um jeito de encaixar ela em qualquer palestra que eu faço. Nessa daqui não foi nem necessário, porque ela faz parte do contexto em si. Na questão 642, Kardec pergunta assim para a espiritualidade: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e adquirir uma e conseguir uma situação confortável no futuro? Então, perante as leis de Deus, será que está bom se eu não fizer o mal? Se eu não fizer nada de errado, mas também não ajudar ninguém? E a espiritualidade responde a ele que não. É necessário fazer o bem, até o limite das próprias forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que nós deixarmos de fazer. Por isso que eu coloquei o não fazer nada, citei aqui embaixo como sendo contra as leis de Deus. Cada pessoa que precisa, por exemplo, de orientação, e nós deixamos de orientar, e ela, pela falta dessa orientação, cometeu alguma falha, em parte nós somos responsáveis, sim, porque nós tínhamos o conhecimento, nós poderíamos ter deixado ela desabafar, poderíamos ter acalmado essa pessoa, e a gente virou as costas e ela foi e se complicou. Em parte nós somos responsáveis, sim. Mesmo que ela tenha, evidentemente, o livre-arbítrio dela. Todo o mal que acontecer em decorrência do bem que nós deixarmos de fazer, em parte, é responsabilidade nossa, sim. Num quinto momento, nós vamos discutir agora a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei pela qual Deus fez e faz e fará de cada um de nós responsáveis por cada uma das nossas atitudes, por cada uma das sementes que nós semearmos. Porque se nós semearmos sementes boas, se nós agirmos no bem, nós vamos colher frutos bons. Se nós semearmos no mal, nós vamos colher frutos proporcionais a isso. E aí eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês. Causa e efeito. Ação e reação. Primeiro eu tenho que agir para depois receber uma resposta. O que que é ação? Amar ou ser amado? O que que depende de mim? O que que eu posso fazer imediatamente? Eu posso amar ou eu posso ser amado? O que que depende de mim? Amar. Amar é ação. Ser amado é o quê, então? Reação. E a gente vive reclamando que ninguém nos ama, que ninguém gosta da gente, né? Nós não oferecemos nada para ninguém e a gente está querendo amor em troca, né? Amar é reação. Ser amado, desculpa, amar é ação. Ser amado, reação. Não dá para burlar a lei. Não dá para colher sem plantar. E a gente vive reclamando que ninguém gosta da gente, né? Segundo as doutrinas budista, o budismo, o hinduísmo, a palavra karma, e originalmente é com K mesmo, significa causa. Ou seja, as leis kármicas discutidas e estudadas no hinduísmo e no budismo nada mais são do que a lei de causa e efeito que nós conhecemos, tá? Os atos que são a causa e as consequências dos atos que são o efeito. Jesus, em Mateus 16, 27, fala claramente: a cada um segundo as suas obras. Quem fizer no bem, colhe no bem. Quem fizer no mal, colhe o mal. Mas o nosso livre-arbítrio, como nós discutimos no começo, tem um tem limitações. E o principal limitador é um fator chamado o determinismo das leis de Deus. O determinismo das leis de Deus é uma teoria, ou um fator segundo o qual nada no universo é por acaso. Tudo se relaciona nesse universo e tudo tem uma causa. Então, de forma resumida, o determinismo das leis de Deus quer dizer mais ou menos o seguinte: as leis de Deus têm que ser cumpridas. Não dá para burlar as leis de Deus, como nós já discutimos. E o maior de todos os determinismos está aqui, ó. Segundo o determinismo das leis de Deus, nós vamos ter que aprender a fazer o bem. A pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. E esse fazer o bem nada mais é do que a manifestação, uma das manifestações do amor. Do amar ao próximo como a si mesmo. Do amar ao próximo como eu vos tenho amado, do Cristo. Então toda vez que a gente deixa de agir no bem, a gente vai estar criando novas dívidas para nós mesmos. Sobre essas leis de Deus, vamos citar aí bem resumidamente três características dela. Primeiro, as leis de Deus são imutáveis. Ninguém mudou e ninguém vai mudar. As leis de Deus são eternas. Foram criadas por Ele e ninguém mudou, como nós já dissemos, ninguém vai mudar. E elas são equânimes, elas são perfeitamente iguais. Não há privilégios. Ninguém teve privilégios, ninguém tem e ninguém terá. E aí nós caímos naquilo que o Espiritismo nos mostra, no Livro dos Espíritos, pela lei do progresso. E aí isso desmente uma teoria que algumas pessoas acreditam, de que o Cristo teria sido criado puro. Cristo já teria sido criado um Espírito puro e perfeito. E isso, perante as leis de Deus, não tem lógica, porque seria privilégio. Cristo foi criado simples e ignorante, como cada um de nós. E chegou aonde chegou pelo esforço próprio, pelo aprimoramento, pelo esforço de identificar as suas tendências menos dignas, de se livrar delas e de trabalhar no bem pelos outros. Dentro dessa lei de Deus, vamos citar alguns exemplos aqui. Nós já acabamos de citar, a criação dos espíritos se dá de forma simples e